Firmeza, rapaziada. Eu sou o Paulo Brau e esse é o seu programa Groovin' aqui no seu dial. E agora destaco o rapper Zap Sun, que está chegando com seu trabalho de estreia. A importância disso, um trabalho da pesada. Mas antes, vamos perguntar a ele, por que Zap Sun? O Sun tem algo a ver com o Japão? Conte para nós, my man. Opa, salve, salve. Primeiramente, uma satisfação estar aqui, frente a frente ao mestre Paulo Brau. Uma honra mesmo, valeu. Então, é o seguinte, realmente o Sun faz uma referência assim ao Japão, pelo motivo de que eu passei 2 anos da minha vida lá, né? Período de 2007 a 2009, 2 anos. Pra quem acha que eu fui pra lá a passeio, a turismo, nada a ver, irmão. A gente foi a trabalho mesmo. Foram 2 anos de muita correria, muita luta, inclusive correria e luta de rap também, que foi uma atividade que eu continuei fazendo lá, com minhas poucas horas de folga, né? E aqui no Brasil eu era o Zap, lá automaticamente eu já me tornei o Zap Sun, que após cada nome, eles costumam acrescentar o Sun, né? Então, meu apelido era Zap, lá eles começaram a me chamar de Zap Sun, eu Zap Sun, Zap Sun. Gostei, achei que soou bem, adotei e é o nome que a gente vai levar na caminhada aí. Realmente bacana isso aí, interessante, né? Mas conte para nós aqui do lado de cá, do mundo, né, do globo, enfim, como é que é a vida no Japão, né? Trabalhar no Japão, fazer música no Japão, trabalhar com rap no Japão, enfim, ok? Maravilha. Opa, claro, claro.